que tu és. A natureza louva, pois teu é o domínio. Anjos e homens adoram, prostrados ante o trono. Aquele que é santo, aquele que é justo, seja o trono para sempre. Ao príncipe da paz, Deus presente aqui, para sempre reinará. A sua plenitude, Ele governa todo o universo infinito. Está sujeito ao poder das tuas mãos. Aquele que é santo, aquele que é justo, seja o trono para sempre. O príncipe da paz, Deus presente aqui, para sempre reinará. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele governa todo o universo infinito. Sujeito ao poder das tuas mãos. O santo desceu, foi a morte de cruz, para nos libertar do cativeiro. Ele ainda é o mesmo, poderoso pra fazer muito além do que pedimos ou pensamos. No seu trono desceu, foi a morte de cruz. Governar.